Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês aqui desse que é o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. Você já sabe disso, né? Meu nome é Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. Infelizmente, o nosso vizinho aqui, o Rafael Kunen, não pôde estar junto da gente, mas não tem problema não, que a gente tem um time fantástico pra fazer o programa aqui pra vocês hoje. Esse time inclui ele, que é artista de games lá na Bethesda Game Studio Montreal, Igor de Castilho. Ô Igor, qual que é o seu super-herói preferido? Fala aí. Fala, pessoal, é o Batman. Batman? Foi fácil essa. Pelo menos falar direito, né? É o Batman. Na verdade, é a tia do Batman. O Batman. Já está aí também com a gente, ele que é programador lá na BioWare, em Montreal, Fernando Seco. Qual que é o seu super-herói preferido, Fernando? Super-herói favorito meu? O Hulk e Fred. O Hulk e Fred não é super-herói, velho. Ah, ele tem superpoderes. Ele é super dotado, digamos assim. É tipo o Thor. O Thor tem aqui um martelo. Ele tem a geba mágica, cara. Ok, próximo. Não é o Homem-Aranha? Eu achei que o Homem-Aranha fosse o herói favorito. É, o Homem-Aranha dos anos 80 e 90 é um dos meus favoritos. Antes dele ser web designer. Antes de ele ser o clone do clone, do filho do clone, que no final não era um clone. Eu vou dizer pra vocês, hein? Meu super-herói favorito é o Super Paulo Ítalo, rapaz. Nosso amigo. Ixi, cara. Entendeu a volta que eu dei, né? Pra chegar nessa. Ele tá aí com a gente, Paulo Ítalo, que é nosso amigo de longa data dos idos aí de Hoplon Infotainment. E tá de volta lá, né, Paulo? E fazendo, aprontando mil e umas aí no Heavy Metal Machines. Qual é? Aprontando mil e umas. Confusões aí no Heavy Metal Machines. Ó, o Paulo já tá aí com a gente, convidado especial pra fazer o episódio 173 do PodQuest, que começa agora! Paulo, eu escuto um podcast muito maneiro, chama 99 Vidas, e um dos integrantes do 99 Vidas é o Jurandir Filho, lá de Fortaleza. Sim, cara, já ouvi uma vez, Jurandir é famoso. O Jurandir é famosinho, o Jurandir não anda no shopping sozinho mais não. Cinema com Rapadura também, né? Isso, ele apresenta o Rapadura Cast, o Jurandir não anda sozinho mais no shopping não. O Jurandir tem a mania de chamar todo mundo de macho, isso aí você também participa dessa brincadeira ou não? Cara, lá no Ceará é assim, todo mundo é macho. Ei, macho. Inclusive as meninas, vocês chamam de macho também, não? Não, menina não. Eu acho muito engraçado quando ele tá contando essa história dele lá no momento da vida. Não, mas ei, macho. Não sei o que. Então tá bom, né? Tem um outro pronome mais constrangedor ainda, que eu uso pra tirar onda, porque é engraçado, né? Que é o minha joia. Isso um homem falando pro outro, né? Não. E aí, minha joia? Nossa. My Jules. Tá bom, né? E aí, my Jules? Cada um tem a joia que quer, né? Lá na equipe tem eu e o Michelangelo de Cearense, uhum. Né? A gente só se trata, assim, de minha joia. Não, imagina o pessoal em volta, né? Pois é, já se acostumaram lá, mas deve ser estranho mesmo. Continua estranho, né? Aproveita, Paulo, então, conta pra gente, conta pros ouvintes do PodQuest um pouquinho aí da sua história no desenvolvimento de games, por onde você já passou, pra onde você já foi, já voltou. Diz pra gente o que, que você pode falar pra nós da sua carreira aí. Beleza. Na verdade, comecei a carreira como animador, né? Uhum. Fazendo curta-metragem. Propaganda. Comecei por nesse caminho da computação gráfica, né? Uhum. Quando surgiu a oportunidade de me dedicar só pra games, fui na hora sair de Fortaleza pra ir trabalhar lá em Porto Alegre, na South Logic. Caraca! Né, que na época eu tava trabalhando com outsourcing. Você foi quase do Oiapoque ao Chuí pra trabalhar com jogos, hein? Quase. Foi uma mudança drástica, assim. Cheguei lá no inverno, né? No meio do ano. E era, pra mim, era uma paisagem alienígena, cara. Imagina. Névoa na rua, tendo que andar de luva e touca. No Ceará, o ano todo praticamente igual, sabe? O tempo. E foi uma experiência muito interessante. Ah, então esse é o tal negócio chamado estações do ano que todo mundo falava. Exatamente. Aí eu vi que não era ficção. Saquei. Aí foi uma experiência sensacional, não só pelo trabalho, mas pelas pessoas que eu conheci lá, né? Uhum. Todo mundo da South Logic ainda tem um carinho muito grande e tenho contato com eles até hoje. Infelizmente foi uma experiência rápida, 6 meses lá, e aí fui pra Hoplon. Quando conheci vocês, em 2007 e 2008. Muitas aventuras, muitas confusões no Taekwondo. Altas confusões. Foi engraçado, deixa eu só contar pra galera saber, né? Um dia que chegam lá, tipo, os três amigos, né? Os três, o Paulo, o Michelangelo e o Roberto. Vocês três vieram da South Logic, né? E eram de Fortaleza, os três. Sim, foi você que nos entrevistou, né? Exatamente. Viemos o pacote cangaceiro direto da South Logic. O pacote Sertão Game Development chegou lá na Rófila, assim. Exatamente. Cara, a gente ficou bem impressionado, eu lembro, com a experiência que vocês já tinham e com a vontade, assim, né? A gente conversando, ficou muito claro na hora que vocês estavam pulando da cadeira pela oportunidade de continuar trabalhando com games. Isso aí falou bem forte pra gente contratar vocês e, pelo menos na época que eu tava lá, não nos arrependemos em nenhum minuto. Então, foi maneiro. Pois é, foi eu, o Michelangelo Almeida e o Roberto Fernandes. Fomos os três juntos pra trabalhar como artistas generalistas, né? No Taekwondo, a gente modelava naves e fazia textura. Então. Contava piada. Esqueceu da parte importante, rapaz. Você, quando ele falou animador, não era exatamente isso que ele tava falando. Ah, pô, desculpa. Foi mal aí. Eu tava uns gritinhos constrangedores jogando Team Fortress 2. Não, cara, na época a gente jogava Battlefield 2. Na época de Team Fortress 2 eu já tinha saído. Ah, jogava era Modern Combat? Como que era? Ah, Battlefield e depois o Modern Warfare. Tu não pegou a época do Return to Castle Wolfenstein? Jogamos muito isso lá na Hoplon também. Mas acho que foi antes. Isso foi antes. Não peguei essa época. Nessa época aí você tinha que entrar no exército de certas pessoas pra não poder pra poder continuar jogando e não puxar briga, assim. Tinha a máfia, né, Yuri? Tá se acudando da Hoplon, né? Nossa, velho. Os caras que controlavam os times. Pra entrar aqui, você vai ter que fazer aquele favorzinho pra mim, hein? Nossa. A gente trabalhou junto alguns anos, né, na Hoplon. E depois, cara? Foi 1 ano e 7 meses que eu fiquei na Hoplon, uh-huh. né? Trabalhamos juntos. Foi só Taekwondo nessa época, isso. né? Hoje a Hoplon tá com outro projeto. Em 2008, mais pro final de 2008, eu tive a oportunidade de ir pra Ubisoft de São Paulo. Experiência muito maravilhosa também. Fiz as coisas legais, né? Fizemos uns jogos de DS, PSP. Trabalhou com o Nicolas, né? Que a gente entrevistou aqui. Também os amigos que eu fiz lá, fica até hoje. O Will Murai, o Thiago Klafik. Legal. Ambos estão na Blizzard hoje. É, o Nicolas já esteve aqui com a gente. Ele que tá agora, né? Foi um dos designers do Rainbow Six Siege lá na Ubisoft. Exatamente. Que também é muito amigo do Tonhão, né? Que é Tonhão? Antônio Teoli. Ah, tá. Tonhão. Que medo desse nome, hein, cara? Claro que você evita fazer pergunta, tá ligado? Eu tô aqui pensando, que diabos é Tonhão? Antônio Teoli, se tiver ouvindo a gente, um abraço pra ele. O Teoli foi engraçado, cara. Ele entrou na Hoplon, provavelmente umas 3 semanas antes de eu sair. Não pode nem dizer que trabalhamos juntos, porque não deu tempo. Agora, eu fiz uma amizade com ele, não sei o que aconteceu. A gente teve, sabe, uma conexão, sabe? Pô, eu ficava batendo papo com o Teoli. No dia que eu fui embora, a gente ficou super chateado que não ia ter oportunidade de trabalhar junto. Então, eu acabei conhecendo o Teoli por pouco tempo, mas a gente ficou amigo, assim, foi engraçado. E se você estiver ouvindo, um abração pra ele aí. Teoli, pra quem não conhece, Antônio Teoli é um dos melhores sound designers da Indústria Games do Brasil. Qual a altura dele? Ele deve ter uns 2,15 metros, né? Por aí. É impressionante. E subindo. e fazendo carinho cresce, né? Eu acho que a gente tá no podcast errado, Igor. Pois é, cara. Porn Quest ou sei lá. Tô vendo aqui o Skype. Será que eu tô com as pessoas certas aqui falando? Pois é, cara. Ô, Paulo, não deixa eles atrapalharem o nosso bromance, não. Vai, continua aí. Então, depois da experiência de 2 anos exatos na Ubisoft de São Paulo, trabalhei num pequeno estúdio de uns amigos sulistas. Foi na época que estavam perto do lançamento do iPad. Trabalhamos um joguinho, fiz uns freelas e voltei pra Floripa a convite do Roberto Fernandes, né? Que tinha ficado aqui em Floripa. Trabalhamos numa outra empresa. Em 2013, voltei pra Hoplon, né? Olha Fui convidado pra trabalhar lá no na época era o projeto América, era uma parceria entre Hoplon e Square Enix. Sim. Daí me chamaram pra cuidar da parte de personagens 3D pro jogo que tava sendo feito, que era um jogo de estratégia em turnos, uhum, pra mobile, né? Infelizmente, a parceria foi cancelada pelo lado da Square, né? Por um tempo fiquei numa equipe de jogos mobile que a Hoplon fez, Hoplon Labs. Chegamos a lançar uns 2 jogos. Teve um jogo que ficou pelo meio do caminho. E aí, nesse meio tempo, o HMM tava crescendo, né? Dentro da Hoplon, crescendo em importância. O que é o HMM? Ah, sim, HMM, né? A sigla pra Heavy Metal Machine. Caralho. Não é RAM? O Paulo foi trabalhar no... No... O nome é bonito, mas o que é o jogo, rapaz? Pois é, o jogo é praticamente uma carta de amor ao rock'n'roll racing. Olha. E twisted metal, né? Com elementos de MOBA no sentido de multiplayer online battle arena, né? Certo. Não necessariamente aquele MOBA com torres e tal. Eu gosto de contar bem do começo a história do HMM. Eu não fiz parte dele desde o início, quando eu entrei ele já tinha uma versão bem avançada, mas eu sei que ele surgiu de uma iniciativa que havia na Hoplon chamada Projeto de Segunda, onde os funcionários tinham um tempo para trabalhar em projetos de segunda categoria, obviamente, pelo nome, né? Oh. Que nomezinho, hein? Puta que pariu, projeto de segunda. É verdade. Foi um vascaíno que deu o nome pro projeto, pode falar. Ô, oh, vai tomar no cu. O senhor que se sentiu ofendido agora. Mas então, o projeto de segunda, os funcionários trabalhavam em projetos que tinham interesse, né? Produziam protótipos para talvez esses projetos virarem projetos da Hoplon mesmo. Foi o que aconteceu, uhum, com o Heavy Metal Machines, né? Foi a iniciativa do Ali Lenzi, que é o diretor do jogo, e mais algumas pessoas lá. E o projeto foi crescendo e se tornou... Chegou a abrir um beta, né, dessa primeira versão, que era realmente um MOBA mais no padrão que a gente vê hoje, né? Era quase um LOL com carros. Mais tradicional. Mais tradicional, tinha torres e tal. E essa primeira versão, o público chegou a ver essa versão, né? Só que chegou um momento que a gente ia decidir se terminava esse jogo como ele tava, ou se a gente mudava ele de alguma forma, ou se parava e fazia outro projeto. Considerando alguns reviews de usuários, a gente viu que o jogo ele era um LOL, só que era mais difícil de jogar porque você tinha que controlar o carro. Sim. Né? Tinha movimentação de carro. Não era um jogo de carro como ele parecia ser no primeiro momento, né? Era algo que não tava funcionando tão bem, né? Dá pra jogar, mas como produto dava pra ver que não ia vingar. Daí os game designers pararam pra repensar e vieram com essa nova ideia do que é hoje, né? Que foi praticamente um Heavy Metal Machines 2. É um jogo onde primeira coisa, primeira premissa é não tem mais alvos parados, né? Não tem mais torres. Uhum. É um jogo realmente de perseguição e ele valoriza bastante esse aspecto da movimentação dos carros, né? Como é que ele funciona? São 2 times de 4 jogadores. Há um objeto que a gente chama de bomba. É como se fosse a bola do jogo, né? Uhum. Funciona mais ou menos como um rugby. Um dos jogadores pega a bomba e tem que ir seguindo por um circuito até chegar no gol inimigo, né? Na linha de chegada inimiga. Só que esse circuito, ele tem atalhos e eles barram o cara que tá com a bomba. Ah, só sim. Que os outros jogadores podem chegar, pegar esses atalhos pra chegar mais rápido nesse cara, ou pra ajudar, se for do time aliado, ou pra atrapalhar, se forem do time inimigo, né? Eles podem atrapalhar pra recuperar a bomba e levar pro outro lado, daí fica essa brincadeira de cabo de guerra. Entendi. E, cara, na versão antiga, quando ia testar, era trabalho. Nessa versão, quando a gente tem que testar, disputa acirrada mesmo, é diversão. Cara, a gente já chegou ao ponto de bater o ponto na sexta-feira, todo mundo parou de trabalhar e voltamos pras cadeiras pra jogar o jogo que a gente tava que fazendo. Que foda. Né? Um sinal muito bom, cara. Daí Hoplon passou a acreditar no jogo cada vez mais e hoje a Hoplon tá focada só no Heavy Metal Machines. Caramba. Já começamos a divulgar o jogo no exterior, né? Nos Estados Unidos. Participamos da PAX West recentemente e agora, não, acho que tá rolando ainda nesse fim de semana, a TwitchCon. E isso tá rolando. Estamos lá com o stand do Heavy Metal Machines. Maneiro. Estamos gravando aqui no domingo e nesse momento tá o Heavy Metal Machines lá na TwitchCon. Maneiríssima história, cara. A gente tem um patrono muito querido, né? Que eu nem falei, né? Mas a gente tem uma campanha de crowdfunding que é o patreon.com/podcast, onde a galera contribui contribui aí com um dólarzinho, três dólarzinhos por mês pra manter a nossa roda girando aqui, poder pagar a edição fantástica do Zabuzeto, nosso editor, né? E outras coisas mais que a gente decide fazer. E aí um deles, né? Um dos nossos patronos, você deve conhecer de algum lugar, é o Charles Moreira. Charlinho, sim. Todo mundo tem uma chamegada, assim, cara. Que angústia. Gigizinho. É o Tonhão. É o Charles. O Charles, ele tá sempre postando na nossa comunidade, que é exclusiva dos patronos, as notícias do Heavy Metal Machines. E a gente tá sempre sabendo. A gente, por exemplo, viu os vídeos de divulgação da época da PAX e tudo mais. O Charles tá sempre falando com a gente lá. É muito legal pra mim, pelo menos, tendo vindo da Hoplon, ouvir essas histórias suas de ter voltado pra empresa. O Igor também conta muito disso, porque passou um tempo na Hoplon antes de vir pro Canadá, né? Voltou pra lá e sempre falava pra gente, cara, muito maneiro, muito legal o que os caras estão fazendo, a forma como a empresa evoluiu, né? E essa história até que você contou do Heavy Metal Machines, como ele teve uma primeira versão, né? As pessoas tiveram essa quase que humildade, não sei se é a palavra certa, mas reconheceram, né, que precisava fazer alguma coisa pra melhorar o projeto. Talvez essa alguma coisa fosse refazer, né? Fosse refazer o design, sim, do projeto. E chegaram numa fórmula que aí sim empolgou todo mundo. Isso aí é muito legal de ouvir falar. E pra nós, que onde a Hoplon foi uma parte tão importante da formação de todos nós, estamos aqui nessa gravação. É muito legal, cara, de saber que tá indo por esse caminho. E a gente, obviamente, só deseja sucesso, né? Você falou várias coisas aí. Tava memorizando aqui pra comentar todos. Ah, vai primeiro lá. Do Charlinho, que ele, eu sei que ele ouve. Charlinho. E quanto ao Patreon, eu vou ser um amigo melhor e vou participar também, agora que eu sei que tem um Patreon de vocês. O Charlinho, eu sei que ele ouve. E eu não falei que vocês me convidaram pra participar. Eu quero que ele tenha surpresa na hora. Legal. Então, os patronos, inclusive, eles ouvem antecipado. Quando o Zabuzeto termina de editar, eu já posto lá. Então, amanhã, assim, no fim legal. Do dia, ou terça de manhã, já vai estar sabendo. Ah, que massa. Vou esperar ele chegar lá na minha mesa pra falar. Isso aí. Abraço, Charlinho. Ele vai chegar. Ô, macho, você foi lá no podcast e não falou nada? Pois é. Ô, Joia. Ô, Joia. Não, o Charlinho é gaúcho. Ô, tchê. Não falou nada. Babá, Paulo. Eu nem sei imitar gaúcho. O Seco que sabe. O Seco não imita. É, o Seco não imita. O Seco só fala. Valeu, Igor. Outra coisa que você comentou, Giliard, foi da participação do Igor, deste menino maravilhoso, né? Agora sim, chega na parte que importa. O apelido dele era O Menino Maravilhoso. Agora sim, maravilhoso. Pô, vamos falar de mim. Tipo a Mulher Maravilha, só que versão... Tipo o Pequeno Príncipe, assim, só que versão Igor, né, cara? Porque o Igor chegou, ela já chegou tipo uma prima-dona, né? Quando voltou da Hoplon, né? Eu conheço o jeitão dele. Chegou, eu sei de tudo, vocês estão tudo errado. Vocês não estão preparados ainda. Só verdade. Igor não é prepared. Ele chegou com todo esse know-how técnico que ele tem, né? E propôs um monte de melhorias, de fato, né? E o trabalho dele trouxe melhorias que até hoje a gente tá seguindo lá e foi realmente um marco, assim, dentro da equipe de arte. Que bonito, hein? Ele chegou e mostrou pra que serve um artista técnico, né? Tanto que hoje a gente tem dois agora. Assim que ele saiu, a gente procura outro rápido. Antes dele sair, a gente já tava fazendo entrevista, né? Aí, Igor, você é tão bom que precisou de dois pra colocar no teu lugar, hein? É pouco, né, cara? Só dois? É igual o Seco. O Seco, quando saiu da Aidos, rapaz, a área dele se tornou um time de 3 ou 4. Tinha um 12, né? Então, Paulo, você falando então que o Igor chegou lá com uma pica gigante, botou ordem na casa, depois largou vocês, foi embora, como é que é? Você que tá falando, não sou eu. Isso é o que falam de mim, né, Igor? Sim, pois é. Quando o Igor chegou também, ele apresentou essas melhorias, né? E teve aquele momento de rever o game design, né? E aí a gente aproveitou e vimos que a parte de arte também precisava de uma melhoria, né? Então... a gente fez uma revisão profunda, até do pipeline, né, que a gente estava trabalhando. Na época, a gente estava dedicado a trabalhar só na arena, né? Tínhamos 5 personagens funcionando, 5 carros, né, com suas habilidades. E o cenário do jogo estava sendo trabalhado. E aí a gente parou o que estava fazendo, voltamos lá para as bases para rever tudo. E aí, praticamente refizemos a arena. Eu vou falar pra você, cara, que tudo que eu vejo do Heavy Metal Machines, em termos visuais, tá fantástico. fantástico. Que bom, tem jogos que tem essa característica de que você bate o olho num screenshot e você tem vontade de jogar aquilo, sabe? De pegar aquele jogo, assim. E não sei, cara, o que é, mas vocês acharam esse sweet spot, assim. Esse, né, o pontinho G aí, de que faz a gente realmente querer, cara, jogar o Heavy Metal Machines. Você olha e pensa, Opa, você ficou falando do Igor. Para de boletar o Igor, vai. O que você trouxe de diferente pra Alpha, onde você passou um tempo fora? A sua segunda vinda. Pois é, entrei no Heavy Metal Machines, entrei como artista, né? Modelador, artista generalista. E depois eu fui convidado pra ser diretor de arte. Um dos motivos pela minha experiência e outro motivo é que a equipe precisava de uma renovação do ânimo da equipe. Quando eu entrei, na verdade, eles já estavam, acho que há uns 2 anos trabalhando, né? Então, pra dar uma renovada. Injetar um pouco de energia na equipe Cheguei novo ali, né? Tava vendo o projeto pela primeira vez e tava empolgado, né? Demonstrava isso e acabei passando um pouco disso pros outros e isso foi um dos motivos, né? Pelo qual fui convidado. Legal. E também foi mais ou menos nessa mesma época de rever o gameplay do jogo, né? Eu iria precisar de um visual novo também. E aí, o legal é que no trabalho que o Roberto Fernandes tinha me chamado, né? Pra Floripa em 2011, a gente trabalhou numa empresa chamada Vesta e conheci muita gente boa lá, né? E eu fui chamando de volta esse pessoal bom pra trabalhar de fato com jogos, né? Que a gente tava trabalhando com slot machine, né? Sim. É game mais... Peronomútil. Então... eu conheço muitos colegas ex-Hoplon que foram pra Vesta depois. A gente sempre comentava, né? Já imaginou essa equipe fazendo um jogo, cara? Imagina. Aham. Aí, é o Heavy Metal Machines. Aconteceu. Charlinho era um deles. Pronto. Avisar pro pessoal que tá ouvindo aí, o Paulo, quando fala dessas coisas, ele parece, né, que tá chateado, né? Pô, não, mas aí me chamaram. Você, sabe... diretor de arte e tal. Mas ele tá por dentro, ele tá feliz. Aqui é o jeitão dele mesmo. Trabalhar no Heavy Metal Machines é como se tivesse ganhado na loteria, sabe? É uma chance única que a gente tá tendo de fazer um jogo quase perfeito, sabe? Maneiro, então, cara. Então, esse é o feeling que a gente tem lá, né? De tá realmente fazendo algo especial. É, cara, uma coisa que eu posso falar também da MM, e eu já comentei até com a gente aqui em outros episódios, é que é um produto brasileiro que é de verdade feito por brasileiros, assim, sabe? Tipo, toda a equipe, a base do projeto foi desenvolvido pela gente e tal. E não é amadores brasileiros, sabe? Esse é um ponto bem crucial na evolução da vida da Hoplon, que acho que é o primeiro projeto que tem maturidade de verdade de desenvolvedor, sabe? Quem tá fazendo não é o primeiro jogo, não é o primeiro projeto. É, tem uma visão do que quer chegar, como quer chegar lá. E acho que isso tá refletindo bem, assim, sabe? Não é só por um acaso ou uma sorte, sabe? É, eles tiveram a oportunidade de fazer um jogo que eles queriam fazer, com um tema que eles gostavam. E estão podendo explorar a capacidade deles, assim, e tendo liberdade pra isso. Então, eu acho que isso é bacana de frisar, assim, sabe? De como se você dá a liberdade e o poder e você tem as pessoas certas, como você pode chegar mais longe, sabe? Não basta só boa vontade. Você tá dizendo, Igor, que experiência é importante? Ah, não, só isso, cara. É isso mesmo? Não só experiência, como também confiar na equipe, assim, sabe? Pra produzir esse tipo de coisa. Ah, então, em vez de você sentar e dizer, ó, esse é o jogo que vocês vão fazer, mas eu não vou participar aqui, eu vou ficar aqui no meu escritório. De vez em quando eu vou voltar e dizer se o jogo tá ficando como eu quero, não. Eles fizeram o quê? Não, qual o jogo que vocês vão querer fazer, sabe? Beleza, é esse jogo, agora exatamente. Vocês vão ter que se comprometer, sabe? É isso que vocês vão fazer, agora é isso que vocês vão entregar. E aí, o que eu vi, esse espírito é muito bacana, é isso, sabe? Tipo, existe a pressão de entregar, né? Eles têm que entregar o resultado, mas a pessoa tem discernimento de ouvir o que eles querem fazer, como vai ser entregue, quais decisões que estão funcionando ou não, sabe? Isso é muito bacana, assim. Foi essa reação de vocês na PAX e tal, e essa reação internacional? Como é que tem sido isso ver de fora, o pessoal de fora recebendo esse produto e tal? O que vocês têm de feedback disso? Cara, foi muito boa a recepção, mas foi devido a outra decisão crucial, assim, que a gente tomou pouco antes do evento. A gente, antes de ir pra PAX, nós participamos do Big Festival Brasileiro, né, Jogos Independentes. Estivemos lá, já com essa versão nova que eu falei, porém, ela ainda só tinha a opção de controlar com WASD, sabe? Estilo Rock'n'Roll Racing mesmo, você W pra acelerar e A e D pra fazer as curvas, então se você tá vindo pra baixo, assim, os controles ficam invertidos e tal. Funciona bem se você se dedicar, porém, pra jogadores novos, chega a ser uma certa barreira. Uhum. Então, no Big, acontecia do pessoal chegar lá e não chegava a terminar a partida, sabe? Porque ficava frustrado com os controles. Também tem a natureza do evento, o cara tá passando e querer uma experiência rápida mesmo, né? Sim. Chegava lá, ah, legal, e não chegava a terminar. Eu acredito que nessa época já nós já estávamos trabalhando com esse controle novo que a gente lançou recentemente. Você controlar o carro com o mouse. Tem o cursor do mouse, daí você clica com o botão esquerdo, o carro começa a ir em direção ao cursor. Você clica com o botão direito, ele vira a traseira pro cursor e vai indo de ré. Isso implicou em fazer algumas adaptações, como, por exemplo, tinha alguns carros que você podia mirar com o mouse, porque você controlava ele no teclado, daí ia com o mouse e mirava para qualquer lado, né? Como nesse controle você utiliza o mouse para movimentar o carro, não dava mais para ter esse tipo de opção. Os carros tinham mira fixa, né? A maioria ficou atirando para frente ou soltava algum objeto para trás, tipo a mina, algo assim. Porém, a barreira pros iniciantes praticamente caiu. Na PAX a gente fez uma parceria também com a Alienware, então tinha vários computadores lá. Maneiro. E tinha controles de Xbox também, caso o cara estivesse achando difícil controlar no teclado e mouse, a gente dava o controle pra ele. Parece que só teve um cara que pediu o controle. Tipo, todo mundo jogou tranquilamente com mouse e teclado, sabe? E tipo, 90% das pessoas terminava a partida. Foi uma recepção muito, muito legal. Quando o Igor fala de maturidade do projeto, esse aí é um outro exemplo, né? De você ter a maturidade pra identificar esses problemas, fazer um ajuste, às vezes até mudar a parte da jogabilidade, como você falou, tem um determinado tipo de jogabilidade que agora não cabe mais, mas a gente analisando, chega à conclusão de que, pô, vale mais a pena nesse momento ser mais acessível, mesmo que você perca, por exemplo, essa capacidade do carro de andar pra uma direção e atirar pra outra. Se é uma barreira tão grande assim pro jogo ser aceito, é o que a gente precisa fazer. Isso aí é uma indicação também de maturidade, de desapego, né? Porque é muito comum nos projetos de jogos ter uma convicção tal de que tal funcionalidade tem que ser assim e acabou, e aí os dados e os usuários e os testes estão te dizendo o contrário. Mas aquele designer se agarra com unhas e dentes aquela ideia e não deixa, não quer que matem o bebê dele. E isso, pra mim, sempre quando eu vejo estúdios que incorporam feedback da comunidade, principalmente, é um sinal de maturidade pra mim. É um sinal de que, pô, esse pessoal não é o primeiro rodeio deles fazendo jogos, sabe? Isso é legal de ver. É tão fácil, né? Você expor o teu produto pra um pessoal iniciante e eles reagirem mal ao teu produto, tipo, né? Não conseguirem jogar e você ficar frustrado como desenvolvedor pensando, tá, esse cara talvez não é inteligente o suficiente pra jogar o meu jogo. E você fica tentando achar desculpas pra fazer o cara lidar com o teu produto, quando na verdade o que tem que ser feito é dar um passo pra trás e rever e fazer esse cara jogar, né? Exatamente. Muito bacana isso. E aí você usa a frase vitoriosa, né? Os jogadores não estão preparados. É. Exatamente isso, Seco. A Hoplon tendo evoluído de os jogadores não estão preparados, que é uma piada interna que a gente fazia de algo que acontecia lá na época do Taekwondo, pra agora, você, as histórias que o Paulo tá contando de como o Heavy Metal Machine se reinventou, pelo menos uma vez, e vários outros aspectos foi se adaptando ao que estavam observando, e parece que foi muito acertado, né, Paulo, pra poder chegar numa PAX e fazer o sucesso que o Heavy Metal Machines fez com a galera. Sim, esse é o feeling que a gente tem, né? Acertamos nisso, ele tá começando, ainda falta tunagem pra ele ficar mais profundo, né? Porque a primeira impressão que eu tive quando testei é que ele parecia um pouco mais casual, porém eu sei que os GDs já estão pensando em como dar profundidade pra esse controle novo. Pra ter essa coisa, né, de fácil de aprender, difícil de dominar, né? Pra galera que quer acompanhar aí o desenvolvimento do Heavy Metal Machines e tal, vocês têm um site do jogo que você quer passar pro pessoal conferir e tal? Tem alguma versão jogável atualmente? Como é que é? Sim, atualmente a gente tá em beta fechado, você precisa de uma key pra poder ativar o jogo no Steam, você baixa pelo Steam. É só entrar no site www.heavymetalmachines.com. Daí você vai chegar no nosso site, muito lindo, maravilhoso. Vai ter lá o Sign Up for Beta. Então você se cadastra e coisa de 2 dias assim, você deve estar recebendo uma chave para ativar o produto no Steam. E aí é só baixar, né? Jogo free to play, baixar e jogar. Maneiro. Os servidores estão abertos, não sei qual é o horário, mas é porque a gente costuma ter algumas épocas que a gente fecha o servidor, mas no momento tá aberto. Tem uma pergunta, eu tava vendo o vídeo da menina apresentando, tá. Ela chama os veículos de characters, né? É interessante, porque eu não consigo ter essa vinculação com characters. Tipo, você é um... Bom, você é diretor de arte, então talvez você consiga responder. Tem alguma razão pra qual chama um veículo de character em vez de chamar ele de veículo? Que eu acho uma desconexão grande e eu não consigo entender o apelo, assim. Entendi. Uma característica do nosso jogo, diferente de alguns jogos de esporte, cada veículo tem um piloto com uma personalidade bem forte. Então, por isso que não é um carro assim, muito customizável. Você tem um cara com uma personalidade forte lá dentro, que tá pilotando esse carro e ele usa as armas que tem a ver com ele. Então, talvez seja por isso que ela chama de characters, né? No jogo mesmo, a gente estava chamando de máquinas, né? As máquinas de heavy metal. Exatamente. Metal as máquinas de metal pesado. Mas eu acho que a gente vai dar mais enfoque no personagem, que é uma coisa forte que a gente tem. Na tela de seleção de personagem, você escolhe pelo rosto, né? E não por um thumbnail do carro. Então, na medida do possível, eu vou, junto com a equipe, procurar dar mais destaque até pros personagens, né? É legal você olhar no olho do personagem. Eu acredito que gera mais identificação do que só olhar pra um carro. Eu sei de onde tá vindo essa pergunta do Seco, que era algo que a gente debatia muito na época do Taekwondo. Quem é o seu personagem? Seu personagem é a nave mesmo? Mas nave era algo que você trocava de nave, você fazia upgrade, começava com a nave básica. Então, a gente quer mesmo que esse seja o seu personagem. E como que você faz pra ter um attachment, né? Pra ter uma ligação forte do jogador com o personagem. É por isso que existem personagens carismáticos, é um dos motivos, é a gente ter essa conexão. E a gente sentia muita falta disso no Taekwondo. E agora, como você tá falando do Heavy Metal Machines ter isso, é muito interessante. E o Rock'n'Roll Racing é uma das partes mais legais também. É, são os personagens que estão dentro daqueles carros. Então, queria saber de você, Paulo, se vocês já fecharam com a Blizzard a possibilidade de trazer o Olaf no Heavy Metal Machines ou não? Não. O que a gente tem da Blizzard, digamos, né, do Rock'n'Roll Racing em si, é o narrador, né, que é o Larry Huffman. É o mesmo cara? É o mesmo narrador original do Heavy Metal Machines. O mesmo. Caraca, cara. Que foda. O Gilliard is about to go. É esse aí mesmo, cara. Nossa, que foda. Let the carnage begin. Que foda isso aí. Muito maneiro. Vocês conseguiram, sim, o cara. Sim. Tem algumas pessoas que dizem que só se interessaram pelo jogo por causa dele, né? Não duvido nada. É, chamar isso, com certeza. Muito maneiro isso. Então, Paulo, você apenas mencionou aí, eu queria que você pudesse entrar um pouquinho mais em detalhe, algo que eu achei bem interessante. Quem me apresentou, na verdade, isso foi o Igor já tinha comentado, né, que a Hoplon decidiu, pra essa divulgação do jogo fora do Brasil, contratar uma pessoa pra ser a cara do jogo, né, a menina que faz toda a parte de comunicação internacional do Heavy Metal Machines. Eu agora não sei nem o nome dela, mas já vi os vídeos de divulgação, o vídeo da PAX, onde ela apresenta. É a Asia Jade. Como é que aconteceu a decisão de trazer alguém de comunicação de fora? Foi uma coisa que simplesmente foi óbvia e natural, porque eu lembro, né, da época da Hoplon, na época que eu estava lá, pelo menos, ainda existia uma certa, sei lá, resistência, ou vai fazer parecer que o projeto não é brasileiro, como se isso importasse frente ao objetivo que é divulgar o projeto, né? Como é que foi aí esse processo de vocês irem buscar uma comunicadora de fora? Eu não tô tão envolvido com isso, né? Foi uma decisão da direção e do marketing, mas eu vejo como uma decisão bem natural, né? Porque a gente não tem a intenção de vender esse jogo como um jogo brasileiro. Eu acho até quando alguém olha pro jogo e diz, esse jogo é brasileiro, né? Uhum. Não que os jogos brasileiros sejam ruins, mas comparado com a indústria. Mas assim, pra você ver que a gente não vende o jogo como um jogo brasileiro. E a gente tá trabalhando pro jogo ter sucesso e fazendo o que é preciso. Eu acredito que não ia ser interessante ter brasileiros falando em inglês pra uma comunidade americana, né? Estrangeira. Uma decisão mais acertada foi chamar uma pessoa, realmente um native speaker, né? Olha aí. Native speaker, que nem o computador tem, tá ligado? O computador tem speaker, não tem? É, precisa de um falador nativo. Vocês são foda, né, cara? O cara do Nordeste, vocês não superam isso, né? Vocês não... Olha quem tá falando, fica me trollando, desgraçado, nem tentar defender o cara. Quando é com você, pode, né, Igor? Velho... Mas, ô Paulo, cara, que foda é saber disso tudo. Você só veio aqui e só contou coisas maneiras, assim, que nos dão um orgulho, de certa forma, da Hoplon, né? Porque nenhum de nós aqui nunca quis que a Hoplon se desse mal, nem nada disso. A gente, na verdade, lutava bastante pra tentar melhorar os processos, as coisas que a gente achava que estavam erradas, não quer dizer que estivessem. E hoje ver essa maturidade é um negócio que deixa a gente muito feliz. Pelo menos falando por mim, né? Mas tenho certeza que o Fernando, o Igor e o Rafa, se estivessem aqui, também iam estar achando isso. O Igor, inclusive, quer dizer, tendo passado por essa nova fase lá, era legal as conversas que a gente tinha em off, onde ele falava, cara, que diferente, né? Que maneiro que tá a Hoplon agora. Pô, ter você aqui, poder dar um pouquinho mais de insight, tem sido sensacional mesmo. Legal. Isso é o que a gente tá sentindo lá dentro da equipe, né? Um orgulho pelo projeto que a gente tá fazendo, uma gratidão também pelo investimento que tá sendo colocado, estão acreditando no nosso trabalho, né? Mérito também do investidor que tá, tá acreditando nisso, está nos permitindo fazer o jogo da melhor forma possível, né? Como eu falei, é uma chance única, assim, de acertar mesmo, né? Tá sendo bem especial trabalhar na Hoplon hoje. Muito maneiro. Então, o que aconteceu nesse episódio foi até engraçado, né? A gente começou a conversar com o Paulo, a gente tá super empolgado de saber toda a história dele indo pra Hoplon, voltando, tudo o que aconteceu, as outras empresas, os outros projetos que ele trabalhou. E acabou que a gente nem fez aquela parte inicial, onde a gente sempre fala sobre os jogos que a gente tá jogando, os filmes ou seriados que a gente assiste, talvez quadrinhos que a gente lê, livros, etc. Então vamos fazer isso, vamos dar essa chance aqui, porque eu sei, por exemplo, que essa semana, tendo sido a semana de lançamento do FIFA 17, muita gente aí tá querendo falar de FIFA. Vou falar de FIFA aqui, começando com ele, que tá jogando um jogo de futebol pela primeira vez em muitos anos, né? Igor de Castilho, você pegou o FIFA 17, o que você tá achando? Eu vou começar dizendo que eu acho uma merda o jogo de futebol. E eu tô sendo bem franco, mesmo com o Giliard aqui. Sim. Apoiado. Eu nunca gostei de futebol. Desculpa, Giliard, mas... Desculpa, Giliard, mas eu sempre achei uma merda o jogo de futebol. Pior ainda quando você começou a fazer, Giliard. Não, nunca dei bola, eu admito. Eu nunca fui daqueles bons amigos que davam aquela força, saca? Eu achava massa, mas pela primeira vez, por causa do modo jornada e da forma como o pessoal falava que ia ser, que prometia como ia ser, fiquei bem curioso. Eu tive a oportunidade de jogar essa semana e, caraca, velho, que massa, velho. Eu tô muito impressionado com diferentes partes do jogo, assim, sabe? Uma das coisas que eu gostei mais... Bem, eu não sei se já aconteceu antes ou se existe outro jogo que já fez isso antes, mas eu não lembro de um jogo que tem uma história normal, sabe? Onde nada extraordinário precisa acontecer pra justificar ser uma história de videogame, sabe? Não tem um super-herói, não tem uma ameaça pra destruir o planeta. Não tem volta no tempo, sabe? Tipo, que a gente pensa, ah, não, tem esse jogo, mas esse jogo não, mas esse jogo tem volta no tempo. Não, mas esse jogo o cara tem um superpoder. Ou esse jogo o cara faz não sei o quê. Sabe, tipo, é um jogo sobre um filme de sábado à tarde, assim, sabe? Um bom filme de sábado à tarde. É um protagonista que, como você comentou em off, é um herói comum, né? Um herói do dia a dia, vivendo uma história normal, totalmente possível, sem efeitos, que é extraordinária por si só, mas sem eventos extraordinários, abordada de forma extraordinária, sabe? É muito, muito sensacional isso. E é muito... Até onde eu joguei, achei tudo muito elegante, assim. Desde a escolha do protagonista, um personagem negro, isso não ser um fato ou uma situação, ele só é negro, sabe? Não é mencionado em lugar nenhum. Não é mencionado em lugar nenhum. A forma como começa, bem focado no pessoal, na família e nos personagens, que você não espera num jogo de esporte, né? Que loucura isso. É focado na pessoa, na família dele, as dificuldades que eles têm no começo. Você vê esse cara crescendo e você se importar logo de cara, assim, com ele, sabe? Eu achei que vocês conseguiram muito crédito pra isso. E essa parte tá me fazendo interessar por entender qual é a graça de jogar um jogo de futebol, sabe? E eu tenho me interessado, assim, sabe? Tipo, eu tô jogando bastante World of Warcraft, mas eu me pego pensando, putz, eu vou lá, vou jogar um pouquinho de FIFA, sabe? Vou tentar aprender a fazer um passe, sabe? Ou vou tentar aprender a fazer encobrir o goleiro, sabe? Tenta segurar o controle. É, cara, mas eu sou assim, noob, sabe? Eu vou falar assim, noob, eu sou tão noob, mas tão noob, que quando você abre o FIFA pela primeira vez ali, né, tem aquela partida que eu sei que é de avaliação, né? Eu sei que ele tá tentando descobrir o quão experiente eu sou com o jogo. E eu vi que o cara, que ele percebeu que eu era ruim, sabe? Que o jogo computador percebeu que era ruim, que quando ele começava, tipo, passar a bola pra mim, ou ele chegava na frente do meu gol e chutava pra fora, saca? E aí eu falei, caralho, velho, eu sou muito ruim. Até o ponto que eu perdi essa partida. Porque eu fiz um gol contra. Você conseguiu perder a partida de avaliação. Chegou ao ponto de ficar com habilidade negativa. Eu corri sozinho e cheguei em segundo, tá ligado? Aí o jogo fechou. Falou, não é pra você. Fechou. Então, mas beleza, dito isso, eu fiquei bem puto essa hora, xinguei o Gilliard pra diabo nessa hora. Como acontece sempre. Mas eu segui adiante, assim, e eu tô gostando bastante da parte de jornada. Eu tenho alguns problemas, né, com a, eu já comentei até com o Gilliard, em que eu acho que ele podia ser até melhor nessa parte de te explicar como jogar um jogo de futebol, sabe? Eu acho que ele já conta que você vai saber jogar um pouco, sabe? Ele não espera que um cara como eu vá jogar. Eu não sei até onde isso é relevante pro FIFA, porque... Não, eu posso falar sobre isso. A maioria das pessoas já sabem alguma coisa, que não vai chegar um cara totalmente desavisado como eu e cair de paraquedas, né? Mas eu tenho achado muito bacana a forma como ele ainda assim tem uma camada de, ó, um passe é desse jeito, tem essa parte do jogo que você joga disso, que você faz isso, e você pode praticar aqui um pouco, e você não precisa jogar com um time inteiro, pode jogar só com um cara. Eu tô jogando, tipo, tô achando bem interessante, assim. Então, eu que acho uma merda jogo de futebol, tô me divertindo e pego pensando em jogar, em voltar a jogar de novo ali. Então, e a coisa mais importante, qual time você pegou? Que time, cara? Eu jogo só com o modo jornada. Eu peguei São Paulo. Não tem São Paulo no modo jornada. Só tem time inglês, porra. Não tem São Paulo no modo jornada. Não, no modo jornada não tem, mas eu tenho um momento lá que você escolhe alguma coisa, deu pra escolher o São Paulo. Eu escolhi o São Paulo. Então tá bom. Que era o único nome que ele conhecia, né? Tipo, ah, São Paulo, eu morei lá. É, tipo, pegar tipo, ele. Não, mas no começo eu peguei um time, sei lá, um time vermelho, que é um leão, sei lá. O time vermelho, que foi o Bournemouth ou o Middlesbrough. Deve ter sido o Middlesbrough. É, eu peguei o menor que podia pegar. O escudo branco com o leão vermelho. Entendi. É Middle, Igor, escreve Middlesbrough, você tá escolhendo certo. Só tinha no meio. Já foi bem. Mas o Igor, muita coisa legal do que você falou aí, vale a pena comentar e até aproveitar o gancho. Um dos nossos patronos lá na comunidade do podcast no Google Plus, o Thiago Lopes, eu acho que é meu primo perdido aí, ele tinha perguntado justamente isso. A jornada é algo tão diferente, né? Até ousado pra quem faz um jogo de futebol anual e já tem um certo domínio do mercado. Por que que vocês resolveram fazer? E acho que a resposta pra pergunta dele tem a ver com essas coisas que você tá observando e que elas não são por acaso. Então, desde o começo, e já faz alguns anos que a gente tem a vontade de fazer um modo história dentro do FIFA, um dos motivos é óbvio que é você atingir mais gente, né? Você crescer a base de usuários. Todo mundo tá sempre tentando fazer isso com todos os seus produtos. E no caso do FIFA, a gente sente que na parte dos fãs hardcore de futebol e de videogame, futebol no videogame, a gente já tem uma representatividade grande no mercado, né? A gente já, vamos dizer, domina esse mercado muito fortemente. Então, o nosso caminho pra crescer é crescer o mercado em si. Levar videogame de futebol pra mais pessoas. E quando a gente pensa nisso, algo como um modo história fazia muito sentido de você ir atrás do cara que é um fã, talvez de futebol, mas não do videogame. E aí é que tá, o quão grande a gente queria que essa rede fosse, que a gente ia jogar aí no mercado pra tentar apanhar as pessoas. De começo pensamos, a rede é tão grande quanto todas as pessoas do planeta. Isso já não existe. Nenhum produto vai atingir todo mundo no planeta. Então, qual é o subgrupo que a gente vai atacar? É o subgrupo das pessoas que nem gostam de futebol? Ou a gente vai tentar se ater às pessoas que têm um gosto mínimo, pelo menos, pelo futebol, mas talvez nunca tenham jogado videogame, né? Mas saberiam, por exemplo, alguns, né, princípios de como funciona a partida ou como você constrói uma jogada. Esse foi um exercício que aconteceu o tempo todo no desenvolvimento da jornada, que é calibrar para que tipo de pessoa a gente está fazendo esse modo. E a gente tinha um problema muito sério, que era não queria alienar o cara que já é o nosso fã. A gente queria que esse modo tivesse algo para todo mundo. E é muito difícil você fazer isso quando esse todo mundo é tão amplo, né? Então acho que no final a gente acabou tomando algumas liberdades de você realmente precisar saber um pouquinho de como funciona o futebol, ou como você, sabe, constrói uma jogada. Então ele não vai te explicar o que é um zagueiro, um atacante, sabe, os tipos de passe. Pode até estar rindo, mas em algum momento foi cogitado que fosse uma introdução ao esporte, sabe? Mas a gente sentiu que se a gente fosse morder algo tão grande assim, a gente não ia conseguir entregar um modo que atingisse o objetivo principal nosso. E aí a gente teve que tomar algumas liberdades. Então, o que você está experimentando, a gente sente que pessoas com o seu perfil, que não são fãs de futebol e, sabe, nunca jogaram FIFA, iriam ter um pouquinho dessa dificuldade, mas foi um preço que a gente teve que pagar, né? Pra poder estar um pouquinho mais alinhado com um fã que é um pouquinho mais dentro do futebol, né? Entendido do futebol. Mas eu acho, assim, que, no geral, o que a gente tá vendo da comunidade, mesmo as pessoas com o seu perfil e as pessoas com um perfil um pouquinho mais de fã de futebol, estão todos aprovando, cara, muito o modo. E o que você falou da história também era um pilar muito grande. Histórias e esporte já é uma coisa cheesy por natureza, sabe? Então a gente não queria ser extra cheesy e fazer você conquistar o mundo em uma temporada, sabe? Tipo, não é realista, não é autêntico, né? A autenticidade é algo que é muito forte dentro do FIFA, é um dos nossos grandes preceitos do jogo. E a gente não queria que fosse uma história que não pudesse acontecer na vida real. E na vida real, cara, você não se torna o Cristiano Ronaldo em um ano. O que a gente precisa fazer pro jogador se importar com os objetivos do Alex Hunter? Sendo que esses objetivos não não vão ser objetivos de uma escala mundial, de uma escala gigantesca, entendeu? Vão ser objetivos talvez ali pequenos, de alguém que tá começando a sua vida como atleta, mas que importam pra ele, até como um primeiro passo na carreira. Por isso, toda a parte da família era muito importante. Eu tava realmente muito preocupado da reação das pessoas de não poderem criar o seu próprio personagem. E de fato, quando a gente anunciou o modo, era a primeira reclamação de todo mundo. Ah, mas vai ter que jogar com esse tal de Alex Hunter. Então, não vou poder fazer eu. Mas agora que o jogo saiu e as pessoas estão experimentando e vendo o que é o modo jornada, cara, não tem um que tenha reclamado disso. Justamente porque você, pra contar uma história que tenha qualquer profundidade, precisava ser um personagem fixo, com uma origem, com uma backstory, que é uma parte importantíssima, né, da motivação dele, e poder colocar a qualidade de animação facial capturada de um ator profissional. O Alex Hunter é o Tomiwa Edun, é um ator profissional que já fez seriados, é um ator de teatro em inglês, de origem nigeriana, que é o nosso... A gente fez um casting, a gente teve vários atores fazendo teste pra fazer esse papel, e a gente precisava transmitir com muito detalhe o que a gente capturou da expressão dele pra dentro do jogo. Você só consegue fazer isso quando o seu personagem é modelado sabe, daquela forma fixa, e não um personagem que você vai criar a sua imagem e ia prejudicar muito a qualidade da entrega da performance também. Além do que eu falei, né? Dificilmente você ia conseguir fazer alguém ter uma backstory relevante se fosse qualquer um. A história que você conta sobre qualquer um é a história que você já tá acostumado aí no modo carreira. Pra qual time que eu vou assinar, qual salário e, sabe, que títulos que eu vou ganhar. E a história do Alex Hunter é tão mais interessante do que apenas isso, sabe? É tão mais profundo do que só isso, que o único jeito de contar essa história era ter um personagem como ele. Então tudo isso assim foi feito de propósito. Essas decisões todas foram tomadas, na minha visão, muito acertadas por um time até que misturou gente do FIFA com gente que tinha nada a ver com FIFA. A gente teve profissionais da BioWare ajudando a gente, pessoal do Battlefield Hardline. O nosso diretor de narrativa, ele veio do Battlefield Hardline, trouxe toda essa expertise dele, e junto de outros que eram consultores que são do meio do futebol, autores de livros sobre futebol, e esse time saiu com essa história que pra mim é a grande coisa que faz esse modo brilhar, é a história e a atuação, assim. E por isso, cara, nada disso aí é por acaso, não. A gente tá muito satisfeito. Eu vejo os streams direto da galera descobrindo o modo jornada pela primeira vez, e é muito legal sempre ver como eles não esperavam que o FIFA fosse trazer um modo tão diferente com todo esse investimento nessa parte dramática. Eu ia até falar isso, cara. É engraçado porque, bem, eu não sei, né, o que é, o que não é, mas eu sinto o mundo da Bioware no modo jornada, sabe? Talvez é o menu de você escolher qual é a resposta que você vai dar, sabe? E a forma como é feito aquilo. Tem várias coisas. É, tem várias coisas. Tem várias coisas. Mas isso é burrice da gente ter a Bioware dentro do mesmo guarda-chuva que é a EA e não usar a expertise fantástica desses caras em fazer jogos com histórias, sabe, interessantes, que é uma das especialidades dele, fazer jogos que te emocionam, né? Que te colocam num estado de se importar com o que acontece. Quem faz isso melhor do que a Bioware na indústria, né? Era burrice a gente não usar essa expertise. Foi isso que nós fizemos e por isso que aparece tanto sendo nesse modo. Hey, it's up to us to take out Umbrella. Fernando. Oi. Não, sir. Eu tava ouvindo a história de um cara contando aí, tava legal pra caralho. Então, mas conta pra gente a sua história, então, dessa semana, rapaz. O que você tem feito de bom aí pra nós? Ontem eu tentei jogar um Resident Evil 4, fazendo stream no PS4. Isso aí, tá no nosso canal, youtube.com/podcastbr. Pois é. Jogatina do Seco. Pois é, descobri que o vendedor lá é igual o Igor, não tem jeito. Chamo ele de Igor, por sinal. Tirou o capuz do vendedor, que é isso? Não, chama ele de Igor, velho. É igual o Igor, pô. E Resident Evil 4 continua sendo aquele jogo fantástico que a gente conheceu lá em 2000 e sei lá quanto? É, bem bom, cara. Mas, assim, algumas coisas não envelheceram diferentes, assim. A câmera é uma que eu senti um pouco de dificuldade, especialmente que você não controla ela direito, sabe? Mas é por causa do terror. Mas, assim, depois de, tipo, 15 minutos jogando, já fica mais normal. Só o controle, porque eu era acostumado com o controle do GameCube. Aquele controle fantástico. Controle horrível, né? Não, melhor controle que já teve. Eu gostava. Ah, rapaz, brincando, era fantástico. É só porque eu tenho um pouco de dificuldade nesse controle de usar melee. É, porque eles botaram aim e melee nos L1 e L2. O GameCube não tinha dois triggers. Aí acaba que muitas vezes o cara da melee eu pego a arma, assim, sabe? Mas acho que foi a única coisa, assim, cabreiro, assim, sabe? Legal é lembrar de um monte de coisa, assim, sabe? Você ainda tem pesadelos com o Homem do Serrote, não? Não. Aí você joga uma granada e sai correndo. E ontem à noite eu joguei com a minha esposa, a gente terminou o Inside. É, o jogo que o Gilliard quase não falou. O Gilliard babou pra ele aqui durante vários podcasts. Cara, o mais legal, assim, de tudo do Inside, eu achei... Eu acho que foi a última parte que, entre aspas, melhora, ou evolui, ou muda. Uma coisa que eu achei muito louco, assim, a Aline até, minha esposa, falou assim, ela tava jogando e de repente falou assim, cara, isso aqui parece uma história do Cronenberg. E eu comecei a rir, sabe? Que, tipo, a gente até procurou na internet, tinha alguma citação, alguma referência pra tentar entender, mas não, ninguém fala, mas faz todo sentido, porque Cronenberg é sobre a evolução, a mudança das pessoas, assim, sabe? E, cara, esse jogo é sobre isso. Tipo, o fato de ser preto e branco, tem um monte de bizarrice, assim, sabe? É muito Cronenberg, assim, de verdade, assim. Eu fiquei olhando pra ela e falei, caralho, que foda isso que você falou. Inside é uma obra de arte, cara. Inside é muito foda mesmo. Mas eu vou dizer assim, que pra mim, o que ganhou o jogo foi, talvez, a última uma hora. O começo achei bem ok, assim, alright, it works, it's fine. Mas depois, assim, ele vai pra um outro patamar, assim, é bem bacana, né? Tem uma das coisas que mais me fascina são distopias, e a do Inside é uma das mais fodas que tem no videogame, assim. Pois é. Pois a gente tava jogando aquele negócio e lembrou de Existence Z, né? Do Cronenberg. É, total. Total, né? Eu e Seco lá na Hoplon falando de Existence Z pulando que nem menininha. Muito engraçado. Pois é. E depois o outro é aquele Mistério de Paixões, sabe? Tipo, porra, é bizarro demais. Mas valeu a pena, assim, é massa, sabe? Você, Super Paulo Ítalo. O que, que você fez essa semana aí? Tem, ou sei lá, quando que você quiser falar de jogos, histórias aí em quadrinhos, ou livros, ou seriados, o que você quiser. Você fala aí pra gente. De jogos eu tô jogando Heavy Metal Machines, né? Bastante. Aham, uh-huh. A gente já. Essa pô, parte acho que a gente entendeu. Isso é roubar, velho. Isso é roubar, velho. E a gente faz uns campeonatos internos também. Mas o que eu tô jogando todo dia na hora do almoço é o Overwatch. O jogo proibido? É absurdo, caramba. Jogo fantástico, hein, Paulo Ítalo. Sou grande fã, nunca critiquei. Muito bom. Eu só queria dizer que eu joguei um jogo de futebol, mas o Juliette se recusa a jogar um jogo de tiro da Blizzard, hein? Eu sou esse tipo de pessoa mesmo. É, eu gosto porque ele é divertido. Tinha um pessoal lá que gostava de Battlefield, aí dizia que, ah, esse joguinho aí que fica tirando cachorro quente no amiguinho, não sei o que, pistolinha azul e tal. Os fãs de Battlefield que falam isso, vem uma pessoa exata na minha cabeça, assim, com esse estereótipo. There is only one that comes in my mind. Muitas coisas mudam na Roblox, mas muitas coisas também não mudam nunca, cara. Pois é. Eu gostava muito de Team Fortress 2, né? Então, quando apareceu o Overwatch, eu me apaixonei pelo universo, não só pelo jogo, mas por todo o background de história dos personagens do universo. Tipo, comecei a jogar dinheiro na tela, assim. É, aliás, é uma grande força dele, né? Personagens e o carisma do jogo é um negócio impressionante. Sabe aquilo que eu falei do Heavy Metal Machines, que você vê um screenshot da vontade de você levar pra casa? O Overwatch tem essa coisa aí não também. Não jogou, velho. Tipo, todos eles, quando você tá esperando o skirmish ou esperando o round começar aos 30 segundos, dependendo dos caras que você tá jogando, eles ficam falando uma coisa pro outro, assim, começa a contar um pouco da história de todo mundo, assim, sabe? Da história. É muito legal isso. E tem umas bizarrices, tipo, se tem a Tracer que ela viaja, no, entre aspas, no tempo. Se tiver duas pessoas com a Tracer no time, uma delas fala assim, ah, vou fazer não sei o que, e a outra responde, I thought the same thing! Spooky! Tipo, coisa assim, sabe, fica assim, a relação deles assim, de tipo, mestre, traidor, cara que ninguém reconhece. É fodástico, assim, sabe? É muito bem feito, cara. Entendi. E em mobile eu comecei a jogar um jogo de um amigo meu, não é querendo fazer propaganda, mas é porque eu realmente tô jogando. Mas você tá um jabazeiro hoje, hein? Puta que o pariu. Não, gostei do gameplay, é o Tiny Force, da empresa chamada Sinergia. Olha. O meu amigo é o game designer, o Sandro Jun, que a gente trabalhou junto lá na Ubisoft. Legal. Você tem três personagens, que são basicamente bolinhas, né, no seu time, e tem os inimigos, também são bolinhas, daí você clica em cima do personagem e arrasta pra trás, e aí dispara esse personagem, né. O jogo é esse, fazer eles colidirem, né, e cada personagem tem uma reação diferente quando colide. Tem um que vai empurrando, tem outro que vai por dentro e pega vários inimigos, tem outro que ele não se move, ele só lança um raio, e dá pra você ir evoluindo os personagens. Tô me divertindo com esse, sempre que eu tenho um tempinho, eu abro lá pra evoluir. Como é que é o nome do jogo de novo? Tiny Force. Tiny Force, tá. Isso, eu acredito que eles ainda estão trabalhando pra deixar o jogo mais fluido e tal, mas tá bem interessante. Trabalhei com o Sandro na Glu, olha que engraçado. Olha só. Ah, é. Nossa, cara. Ô, Igor, você tá dizendo que a indústria de games do Brasil é pequena, é isso mesmo que você tá falando? Ah, minúscula, né, cara? Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aqui pra vocês no episódio 173, como não podia deixar de ser. Olha aqui o episódio passado. Como eu falei, eu trouxe uma música que eu sabia que um monte de gente ia acertar, mas eu gosto tanto dela, gosto tanto daquele momento do jogo, que eu falei, foda-se, vou botar no Pod Quiz musical assim mesmo. Então, vamos tocar aí. Zabuzeta, toca pra gente, por favor. A música da semana passada. Não consigo. Vai lá. Isso aí, pra quem não sabe, é um momento fantástico do joguinho de Nintendo 64, Conker's Bad Fur Day. É a música quando você luta contra o cocôzão gigante, o Giant Pooh. Cara, um dos momentos mais icônicos das músicas dos videogames, por isso que muita gente acertou Conker's Bad Fur Day. Vou ler o nome deles pra vocês aqui rapidão, hein? Foram eles, o Diego Freitas em primeiro lugar, foi o primeirão, 4 da madrugada ele já tava lá postando a resposta do Pod Quiz musical. Além do Diego, também o Felipe Broco, o Ricardo Silva, o Paulo Henrique, o Anderson Neal, o Tarcísio Rezende, o Fabrício Braga, o William Carvalho, o Tabriz Vivekananda, parece Cananga do Japão, Rafael Moraes, Douglas Marques e Rafael isso, Henrique velho. Ferreira. Foi mal. Desculpa, Seco, é mais forte que eu. Esses foram os nossos ouvintes que acertaram o Pod Quiz musical da semana passada, com direito a ficar zoando os nomes deles. Você não quer que a gente zoe os nomes de vocês? Não respondam o Pod Quiz musical. Pior, né? O pior do mundo. Mas, pra você que não liga pra ser zoado, né? O seu nome ser zoado, tem mais Pod Quiz musical essa semana. O Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, a musiquinha dessa semana. Vai lá. Quem acha que sabe de que jogo é essa introdução aí, joguinho fantástico, hein? Pode-se dizer indie, peronomútil, preferidos meus. Manda aí um tweet para @podquestbr ou ainda um comentário no podquest.com.br, episódio 173, ou no youtube.com/podquestbr, no episódio 173. É isso! Fechamos aqui o episódio do podcast pra lá de especial com a presença do meu super-herói preferido, Super Paulo Ítalo, artista lá da Hoplon, amigo nosso de longa data, diretor de arte do Heavy Metal Machines, galera. Então vai conferir aí, heavymetalmachines.com/tudo junto. Não, mentira, é só heavymetalmachines.com. Dê uma olhada lá, inscrevam-se no beta. O Paulo, cara, tá fazendo um trabalho fantástico, você e toda a equipe, com certeza. Muitas lições aprendidas aí, a Hoplon de uma forma muito mais madura, fazendo esse projeto. A gente só tem a desejar pra você muito sucesso e muito obrigado, cara, pelas suas mais de 2 horas aí de disponibilidade pra gravar com a gente. Então, brigadão mesmo. Dá o meu abraço lá pro Tonhão, pro Charlinho, todo mundo. E você também, Fernando Seco, obrigado pela sua presença aqui, seu insight único e... Meu insight único. É, quando tiver mais Resident Evil 4 lá no canal, eu quero até um dia participar aí com você, hein? Não, eu vou ter que fazer uma maratona onde eu termino, onde eu começo de novo, onde eu compro a bazuca com munição infinita. Da gente trola o jogo. Parte mais legal. Você também, Igor de Castilho, obrigado, cara. Mais um domingo, mais um podcast gravado. Você aí amanhã volta pra Bethesda. E, cara, valeu pela sugestão, cara. Paulo Ítalo, realmente, agora que ele não tá mais aqui, podemos falar, né? Paulo foi fantástico, cara. Pô, muito insight maneiro sobre a Hoplon lá. Obrigado por você ter sugerido. Opa, aí. Opa, vambora. Vambora, né? Vambora até semana que vem. Então, pra vocês, Liliar Lopes também se despede aqui com mais um podcast. E semana que vem a gente se fala, hein? Tchau! como se fosse alguma coisa ruim, não, pelo contrário. Não, pô. Então, é uma coisa boa, rapaz. Esse não foi muito... Mas é verdade, pô. Mas é verdade. Sou lá da fronteira. Ó, melhor de ser chamado Gizinho, vai. Não, mas ninguém chama de Gizinho. Você nem com umas, né, cara? Espera 5 minutos. Fala o Ítalo, velho. Ele vai criar um apelido pra você. O Gilherde é o Gigi, pô. Gigi? É o Gigi, é isso aí. O famoso Gigi de Niterói. Só piorou, né, velho? Muito, assim, muito. Ah, entendi. 12, 6 pra botar os bugs, 6 pra tirar. Não foi engraçado. É... Yeah. Não tem problema, né? O Gigi de Niterói só mandando bem. Zaz! Não foi engraçado, é foda. Se vocês quiserem, eu posso botar alguma coisa que quando for a hora de rir, dá um aviso e tal. A gente pode botar aquelas risadas de gente morta, tá ligado? A risada do Chaves. Não, eu quero só fazer uma observação que o Paulo fala quase com a mesma velocidade que eu falo, normalmente. É, mas ele tá doente, então... né? Então... Tá vendo? Isso aí é um bug. Que panaca! Tá vendo o que você tem que aguentar, né, senhor, toda semana? Ou bota uma voz, isso é uma voz da sessão da tarde, assim, tipo, vocês são um bando de bobos. Vocês são um bando de canalhas. Um bando de panacas. Peraí que deu uma cãibra aqui na minha perna. Isso foi muito boa, né? De todas as desculpas pro cara ir lá olhar o endereço do negócio, essa foi a melhor disparada. Eu juro que eu realmente pensei, ah, peraí que eu vou pegar o endereço. Peraí que me deu uma cãibra aqui. The chair is not prepared.